Meow. E os carneiros. Os gatos são maus, os gatos são maus, para os gatos, os gatos são maus, os gatos são maus, para os gatos, os gatos são bons, viva os cães, os cães são bons, viva!